para o pushback acionamento portão 7. Canal 62, 5, autorizado pushback no canal Sport Tax. Portão da Sport Tax, 62, 5, não. Para o táxi do Oxené 62, Uno, com POV de 87, com 6 horas e 15, Galeão. TV Apache 1, Índia, ponto de espera chama pronto, altímetro 90, Uno 4. 251, autorizado ANL, colapso chuva 021, 60 graus, 0 menos. Ainda cola na 190, 6251. Na 6251 decolou os 35, chama controle 120, gestão 8, bom voo. 208, grato, muito bom dia, 62, segura. Salvador, bom dia, Oxané, 62. Xené 6251, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, voa Leda. 360, da presente Leda, 6251, grata. Capitânia 6251, chamo Centro Recife, frequência 1, 25, 1, alterna 1, 28, 35. Ok, gente, 1251, alterna 2835, a Channel 6251, grato, muito boa. Comandou. Bom dia, o Rio 5973. Vai cruzando 245, marcha 150. Rio 5973, acende a identificação, desça para 2 mil pés, via chegada para o Médio 1, ajuste 1095. Aqui está 2 mil, com 1.500, na frente da Foxtrot. Solicita voar Pabog, tá? Autorizado, após Pabog para a Diduna. Ah, melhor ainda, muito obrigado. Salvador, bom dia, Chané 6225. Chané 6225, contato radar 74 milhas nordeste de Salvador, vou na Proa de Bonfim, reporte para descida. Ok, vou na Proa de Bonfim, tá com a informação Fox, reporte a descida. Salvador, bom dia, até 3175 da Foxtrot no portão 10, pronto para copy. Então 3171, autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com primeira curva à direita, na saída São João, 1 Oliveira da Morte. Propeso 10 é a primeira via após Taubaté e conforme rota. Transponder 5420, controle em 120.8. Autorizando o barulho 340, decola da 10, primeira curva à direita na São Bruno, letra ótima, a primeira do via, presumo 10, de Taubaté, o transponder é 5420, controle 20.8. 3171, protegimento correto, reporte ponto para o pushback e acionamento. Validade descida, 6225. Chané 6225, desça para 4 mil pés, ajuste 1095. 4 mil 1095. Salvador, bom dia. Mascarenhas 2221. Mascarenhas 2221, autorizado Barneiras, nível 160, decola da 10, com a primeira curva à esquerda na saída Momo, transição Vatap. Whisky 42 na primeira aerovia, após conforme rota. Transponder 5415, controle 120 decimal 8. 160, decola da 10, primeira curva à esquerda, após transferência, chama controle 1208. A saída Momo Vatap, transponder 5415. Aerovia inicial, Whisky 42, depois conforme a rota do plano até Barreiras. O transponder 5415. 5415. Ah, ok. Obrigado, reportado. 2221 no cotejamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Chamaremos, muito obrigado, senhor. Agora aproando cima. Sim, tem referência de visuais com solo Rio 5933? Completamente. Sim. Oi, na proa de cima, autorizado no 1700 pés, altímetro 1015 e forma estabilizada. Ok, 1500 para 1700, portará. Está quatro distâncias. agora na Proa de Duna, puxa, né, informações aqui na Proa. Autorizado Duna, Oceaner 6225, desço para 2000 pés, informe estabilizado. Proa de Duna vai descer para 2000, informe estabilizado. Passando sempre com a pista vista aí. 5963, complete final, chame Torre Salvador, frequência 1-8, decimal 95. 295, muito obrigado. Ô, Torre Salvador, bom dia, o Rio 5973, tá na final da 190. Eu falo 973, tráfego avistado, QNH 1095, autorizado ponto PC 10, vento 170, 0 grau 059. Autorizado 10, Rio. Condições de decolar assim que autorizado? Afirmo. 3171, inicialmente autorizado a linha EMAT 190. A linha EMAT 190, até 3171. Com 973, solo ao Zona 9, libera a direita, taxi via Alfa, quilo 437, Lima, é a posição. Direita, via Alfa, quilo 437, Lima, 5973. Zona 3171, autorizado de colapso, Zona 0, vento 170 graus, 071. Livre do colapso, Zona 0, 3171. Utilizando o 6225. Chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 295, né? Pra Cidade Alerta, faixa trava. Xané 6225, vou te dar aproximação, a guarda está livre, informo Airbus 321 decolando para o 90. No 3171, decolou os 21, chama controle 120.8, bom voo. Obrigado, bom dia, bom trabalho. Xané 6225, autorizado pouso pistola 0, vento 1, 70 graus, 08. Sempre pouso pistola 0, 6225. Controle Salvador, bom dia, até 3171. 971, contato radar, sobre a via saída São João, nível 340. Sobe via para o nível 340. Xané 6225, solo 23, Libera direito, taxi via Alfa, Juliette até o gate 02. Ok. Livre taxi, Alfa, Juliette, gate 2. Xané BR acionamento 2221. 3221 autorizado, que tiver que acionar, reporte técnico.